Senhor Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, Pai. Assim como o Senhor cuidaste do povo de Israel naquele deserto, cuida de mim, cuida do teu povo. Queremos estar debaixo da tua proteção. Cuida de mim, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Cuida de nós, Senhor.